CDs.com. Ei, Morina, mostra que tu é retada. Faz um movimento pra estigar os quebrada. Vai batendo essa buzana. Bate a bunda, vacina, disputada por trás. Vai jogando essa buzana. Bate a bunda, vacina, disputada. Vem, bora ensinar aí, Divanice. Bora, Thales. E vai jogando tudo, dum, vai sentando tudo, dum. CDs.com. Música brega aqui. Me dá o tom aí, Thales.